Solta aí. Será de freira? Ei, rapariga, bandida, cê acabou com a minha vida. Ei, rapariga, bandida, cê acabou com a minha vida. Mulher chifreira, tem que botar pra andar. Cê tá doido, sofrendo. E agora, o que é que eu vou fazer com essa bandida que eu fui me envolver? E agora, o que é que eu vou fazer com essa bandida que eu fui me envolver? Bem que minha mãe falou que você não vale nada, você não prestava. E agora eu já sei, depois de tudo que passei, e se me perguntar eu vou dizer: ei, rapariga, bandida, você acabou com a minha vida. Ei, rapariga, bandida, você lascou com a minha vida. Ei, rapariga, bandida, você acabou com a minha vida. Ei, rapariga, bandida, você lascou com a minha vida. Quando eu ouço esse solo aí, e agora, o que é que eu vou fazer com essa bandida que eu fui me envolver? Bem que minha mãe falou que você não vale nada, você não prestava. E agora eu já sei, depois de tudo que eu passei, e se me perguntar eu vou dizer: hã? Ei, rapariga, bandida, você lascou com a minha vida. Ei, rapariga, bandida, você fudeu com a minha vida. Ei, rapariga, bandida, você acabou. Joga baixinho, Bico, agora você tá pra galera, vai. Hã? Bandida, você acabou com a minha vida. Ei, rapariga, bandida, pode solar, Bico, que é pra machucar o coração. Aqueles cabra que todos os apaixonados se envolvem com aquelas mulheres bandidas e acha que tá por cima só porque ela é gatinha. Vê tipo não, meu.